religio, para os romanos, tinha diversos níveis de significado. E um deles, justamente o primeiro, era uma virtude. Os autores cristãos, os santos padres, falavam dos cristãos como os homens da verdadeira religião. Verdadeira religião não no sentido que nós temos hoje, que afirmam dogmas verdadeiros, verdadeira religião no sentido de que são homens que de facto prestam culto ao Deus verdadeiro e são sinceramente leais quer ao imperador, que também era objeto desta virtude de religião, quer à cidade, à pátria, quer à divindade. Para além de outros, este é o primeiro sentido do termo religio. Mas religio era sobretudo uma metonímia do culto da divindade. E foi aí que o cristianismo se instalou e deu mais fruto. Os santos padres perceberam desde o princípio que se o império desabava na perseguição anticristã, não era enquanto produzia opiniões doxa sobre a divindade, mas enquanto falava de um culto único, verdadeiro, da divindade. Enquanto culto é que se tornou incompatível. Soli nos archemur a religionis proprietate. Só nós somos proibidos de ter um culto próprio. O culto da divindade, concebido à maneira dos cristãos, é que os tornava incompatíveis com a estrutura absoluta do império. Quando o cristianismo assume a categoria da religião, o cristianismo implica uma consciência de estar para cá da história. Tudo acabou, tudo está decidido. As expectativas messiânicas dos antigos cumpriram-se. Ora, se tudo acabou, já estamos a ver as realidades terrestres, a sociedade, que mais especificamente nos ocupa, o Estado e os seus meios de coação, a família, a economia e a propriedade, a cultura, as artes, o saber, a filosofia. Tudo isso deixa de ter valor, porque já está tudo cumprido. O tempo acabou. Vamos, pois, vender tudo, dar aos pobres e esperar que se consuma na segunda vinda aquilo que está iniciado. Aqui começa o cristianismo como pensamento utópico. Aqui começa, não. Começou quando Jesus disse: Regnum meum non est de mundo hoc, si es et de mundo hoc. Discipuli mei de certarum ut non tradere iudeis, que sabemos da Semana Santa. Jesus já tinha dito que o reino que ele vinha cumprir não era deste mundo. É um reino utópico, essencialmente utópico, de facto. Ora, quando o cristianismo, quando os cristãos, inseridos nas conotações institucionais e rituais da religião dos romanos, que era a chave do edifício social e do edifício cósmico, esqueci-me de dizer aqui uma coisa que talvez seja importante para explicar em que medida é que os primeiros cristãos latinos se definiram como religio. A religião para os romanos era a chave da abóbada. Os sociólogos da religião dizem hoje em dia, ou diz o Peter Berger, o sociólogo da religião dos anos 60, the sacred canopy, a cúpula sagrada, é a chave que sustenta o edifício cósmico e social. Isso para os romanos era verdade como punhos, porque a função da religio, ou do culto da divindade, consistia em agradar à divindade para dela poder obter a pax. Pax, dizem os etimólogos, que radica num étimo indo-europeu que significa inicialmente benevolência. A benevolência dos deuses. A divindade tem que ser propícia, e é propícia na medida em que é cultivada a relação do homem com ela. Um conjunto de gestos, de afetos, de sentidos de pertença que cultiva a relação do homem com a divindade, isso é a religião. E a religião, então, garante ao mundo a estabilidade cósmica e ao mundo social a estabilidade institucional. Tudo isto o cristianismo assumiu. Quando se dizia nós somos os homens da verdadeira religião, significamos aquilo que vós pedis aos deuses, essa estabilidade, a Pax Deorum, eles falsamente voladão. Com o culto do verdadeiro Deus, vereis, já se vê, aliás, há muito menos desgraças do que antes. Isto é um lugar comum de toda a apologética latina. Desde que Deus deu ao mundo todos os cristãos, que são os únicos que prestam o culto ao Deus verdadeiro, religio vera, há muito menos desgraças. E agora? Só estamos à espera, bom, que isto acabe. Nós não queremos outra coisa do mundo senão sair dele o mais depressa possível. Quanto antes. Mas, entretanto, esta dupla alma, que já os primeiros discípulos a seguir à ressurreição cultivaram, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a neste mundo. Nós somos filhos do outro éon. Somos filhos de um mundo novo. Somos cidadãos de uma pátria eterna. Esta cidadania eterna é que fez a diferença específica. A religião passou, com todas essas funções e essa carga semântica institucional, passou a significar, com o cristianismo, uma coisa do outro mundo. E, de facto, reparem-se, não é verdade que nós hoje, inconscientemente, opomos, sem nenhuma relação etimológica transparente, religioso a temporal. Temporal, devíamos opô-lo a eterno. Religioso significa temporal. Entrar em religião significa, no português bom castigo, em todas as línguas latinas, significa a equivalente a sair do mundo, sair do tempo, sair do século.